Vieira. Dança a noite inteira, mas dança direito, eu falei. Moça, não deixa meu ambiente, exige respeito. Pede os estatutos da nossa gafieira. Dança a noite inteira, mas dança direito, olha. Aliás, pelo artigo 120, o destino que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de tapuá, enterrar-se na bebida sem querer pagar. Aproveitada na bigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom criou de amanhã. Será digitalmente censurado? Se balançar o corpo, vai pra mão do delegado, eu falei. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Dentro dos estatutos da nossa gafieira, dança a noite inteira, mas dança direito, eu falei. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Dentro dos estatutos da nossa gafieira, dança a noite inteira, mas dança direito. Ah, aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de capoar, enterrar-se na bebida sem querer pagar. Prejudicando hoje o bom de amanhã. Será digitalmente censurado de balançar o corpo? Vai pra mão do delegado, eu falei, moço! Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelo estatuto da nossa gafieira, dançando de inteira, mas dança direito, eu falei. Moço, olha o vexame, o ambiente exige respeito. Pelo estatuto da nossa gafieira, dançando de inteira, mas dança direito. Oh! Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pé voar, enterrar-se na bebida sem querer pagar. Aproveitada no picada de maneira folgada, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será digitalmente censurado? Balançar o corpo, vai pra mão do delegado.